tanto, não queria só pedir banhoso. Desculpa porque acho que se não trata dos temas de um besta ficando bastante longo, a menos que nós quiser, porque hoje também é sábado, se eu escrever um pouco mais tarde, que tem problema, né? Não é? Que tem problema? Tem problema? Ok. Então acho bem que não trata só de humildade. Não queria fazer para ele na modo de conversa aberta. Mas como talvez é a primeira vez que não faz conversa aberta, ninguém sabe se te ficava bem que não fazia conversa aberta. Se não tu fazes conversa aberta, primeiro tu fazes na segunda parte, que é sobre parte de reconciliação. Então, sobre humilhação, tu fazes uma pequena explanação, depois tu avança com alguns minutos de conversa aberta, ok? Talvez para não apanhe gosto de fazer conversa aberta na sexta-feira, assim, no te dá arranque, agora para nós pequenos grupos que adiantou no te dá arranque com ele, tá bom? Ok? Então vamos lá. Nós, intimidade com Deus. Hoje a gente fala sobre a humildade. Amados, só falamos uma coisa. Quando Deus termina de fazer o homem, na sexto dia, Deus falou, eis que era muito, muito bom. Tudo o que Deus faz era bom. Mas quando Deus termina de criar o homem, Deus falou, eis que era muito bom. Muito bom. Porque Deus cria o homem a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Se Deus cria o homem a sua imagem, isso te significa alguma coisa? Que Deus cria homem a sua imagem em alguns aspectos. Quer dizer, que o homem tinha realmente a semelhança de Deus. Mas quando que o pecado entra na humanidade, pecado deturpa aquele que Deus tinha criado perfeitamente santo e feliz. Pecado corrompe, pecado corrói. E pecado mete no coração de homem algo que Deus quer dizer, orgulho. Homem passa a ser orgulhoso. Naturalmente, homem é orgulhoso. Naturalmente. Para mais que botou hoje alguém, ele é humilde e tem um ponto de orgulho nele. Para mais que botou alguém, ele é manso e tem um ponto de orgulho nele. Isso é natural. Não é dele. Mas a palavra de Deus está ensinando que não deve ser humilde. Então lembra que sei que Jesus Cristo falou na Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes de coração, porque eis esta herda, reino dos céus. Deus precisa que nós não seja humilde, que nunca deixa que o pecado ganhe terreno de nosso coração. E um dos passos fundamentais para que nossa relação seja íntima com Deus é ser humilde. Porque também está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas ele faz graça aos humildes. Quer dizer que não tem tudo a ganhar quando que nós nos permite ser humildes. Não tem tudo a ganhar. Muitas vezes o que está levando a cá ser humilde é porque não te pensa que ser humilde é sinal de fraqueza. Horas que alguém ele é humilde, ele é considerado como alguém inocente. Na nossa linguagem crioula, ele é bacana. Mas para Deus é alguém que tem valor. Biblicamente falando, alguém humilde ele é forte. Porque só buta ser humilde quando que é forte. Orgulhoso, orgulho é para os fracos, se não pode classificar assim. Ter coragem de ser humilde é para quem que é forte. Forte moralmente. Porque alguém que está embarcado no orgulho, guiado e manetado para pecado, capaz de dar lugar à humildade. Capaz. Porque orgulho tem raiz no pecado. E a humildade tem raiz na santidade. Então, alguém humilde é alguém forte. É alguém que é capaz de perdoar quando que alguém peca contra ele. Ou quando que alguém ofende ele. Porque para o perdoa, ele tem que ser humilde também. Agora, queridos, a palavra de Deus está falando o seguinte. No Sermão de Miqueias, no capítulo 6, no verso 8. A palavra fala o seguinte. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Coisa que Deus está pedindo de nós. Deus está pedindo de nós certas coisas. Deus está pedindo que nos pratica a justiça, que nos ama a misericórdia e que nos anda humildemente com Deus. É necessário que nos tenha em vista a humildade. É dos passos fundamentais para a intimidade com Deus. Na Bíblia não tem encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 4. Já sou eu. Pois, sem a santidade ou sem a santificação, ninguém pode ver o Senhor. Se nunca santifica a nossa vida, nunca pode encontrar Deus, nunca pode olhar Deus, nunca pode ser salvo. Mas também sem a humildade, não corre risco de que santifica a nossa vida, porque sem a humildade, é quase impossível de aceitar correção, de aceitar Deus e fazer a sua vontade. É preciso que não aceita a vontade de Deus. E para não aceitar a vontade de Deus, não tem que ter bastante humildade. Não tem que ser bastante humilde para não aceitar Deus e ser vontade. Jesus Cristo teria dito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, feliz, são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer que no reino dos céus te entra só pessoas que é humilde. Porque são pessoas que é humilde, que te consigue ter-se uma relação íntima com Deus. E só quem é que é capaz de ter-se, de ter-se uma relação íntima com Deus, quer dizer, aceita Deus, permite que Deus transforme a sua vida, permite que Jesus Cristo invade a sua vida, pode entrar no reino dos céus. Pode sim haver ou houver casos, mas no nosso relacionamento com Deus é preciso que nós não seja humilde. E Jesus Cristo, bem-aventurados os humildes de espírito, os mansos, os pacíficos, os pacificadores. Bem-aventurados ou felizes, humildes de espírito. Alguém manso. Alguém que sabe põe cada coisa no seu lugar. Alguém que sabe, aceita quando está na erro. Aceita que está errado quando está na erro. Alguém que sabe reconhece que está errado e tem coragem de pedir perdão. É alguém que se relaciona. É alguém que tem vontade de servir Deus. Só é possível que não seja humilde de espírito quando que nos permite que Deus ganhe terreno no nosso coração. Pois, naturalmente, o homem é arrogante, orgulhoso, jactacioso, presunçoso, soberbo e ingrato e desobediente. Essa é a característica do homem natural. E o apóstolo Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais têm de ser espiritualmente. E alguém que é jactacioso, que é presunçoso, que é soberbo, que é desobediente, ele é considerado como um homem natural. E o homem natural que pode entender coisas de Deus. E ninguém que até entende coisas de Deus pode ser um íntimo amigo de Deus. Que pode. É impossível. Está escrito no livro de Eventos Finais. Foi o pecado que mais te desagrada a Deus. É o orgulho. Pecado que mais te desagrada a Deus. É o orgulho. Então, queridos, não examina nosso coração. Não examina nossa vida. De ponto de partida até onde que não está. Não tem sido humilde. Não tem sido a prática humildade. Não tem sido um bom amigo de Deus. Não tem sido íntimo com Deus. Não tem tido um bom relação com Deus. E cuidado. A palavra de Deus está falando. Nunca pode amar Deus que nunca está hoje. E que ama nos irmãos que não está hoje. Essa relação de intimidade que nos está falando é uma relação que tem duas vertentes. Sempre tudo essa relação tem duas vertentes. Primeiro com Deus. E segundo, com o irmão. Não tem que levar isso em consideração. A humildade é fundamental na relação ou no relacionamento. No relacionamento com os Deus. Para uma intimidade com Deus, ou seja, para uma intimidade com Deus Santo, o homem terá que passar por um processo de santificação. E o maior segredo é ser humilde. O maior segredo é ser humilde. Para nos relacionar com Deus que é santo, a nossa vida deve ser santificada. Para nos ter uma íntima relação com Deus, o Deus que é soberano, o Deus que está acima de tudo, o Deus que nunca tem pecado. Amado, às vezes, talvez, nunca te para não pensar. O Deus que é o soberano, o Deus que é tudo poderoso, o Deus que é criador dos céus e da terra, o Deus que está acima de todo outro ser que pode existir, crê, relaciona com o homem, um pecador, um dos mais desgraçados da criatura que Deus tem feito no mundo. Eu desculpo para essa expressão, porque o pecado torna o homem muito desgraçado, muito. Não sei se tem outra expressão que me pode usar, para que eu use a palavra desgraçado. Quer dizer, terrível. O homem é terrível mesmo. Eu falei hoje, outro dia, às vezes Satanás fica surpreso com o ato que o homem te fez. Satanás está levando a peca, mas não nos fez muito mais que aquele que Satanás está esperando de nós. Muito mais. Então, para nos relacionar com Deus Santo, é preciso que nós nos santifiquemos a nossa vida. E o segredo está na quê? Humildade. Vamos. Enfim, ela, quer dizer, a humildade, está na base de toda relação entre o homem e o seu Deus. Porque está escrito, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está na 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. E não compreende uma coisa. Que Deus te resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos jactanciosos. Deus te resiste a esse tipo de pessoas. Mas Deus te dá graça. Deus te faz graça aos humildes, aos mansos de coração. Olha que não estou a palavra. Deus te resiste. É a mesma coisa que falar. Deus te julga os soberbos. Mas para aquele que é humilde, Deus te faz graça. Irmãos, conheço uma história. Dois irmãos, filhos do mesmo pai. Por causa de uma pequena coisa, que dois irmãos entram em guerra. Uma pequena coisa, era um pequeno problema, entram em guerra. Tanto um como o outro, decide orgulhosamente e guarda no seu coração aquele problema. Este é mais de 5 anos que passa na porta de companheiro que está a falar com o companheiro mantenha. Por causa de quê? Orgulho. E muitas vezes a nós também, na igreja, não está a querer cópia coisas que está a fazer lá no mundo. Nós irmãos, para mais pequena coisa fazendo na igreja, não está a gravar no nosso coração e aquele problema está a tornar uma montanha. Nenhum de nós nunca tem bastante humildade para não pedir o companheiro desculpa. Mori que não está progride espiritualmente se na nosso coração não te guarda rancor um de outro. Afinal, o que é que a Bíblia está a falar? A Bíblia está a falar, nos pede, nos ora um para o outro e nos confessa os pecados uns aos outros. Se alguém tem motivo de queixa contra outro, que nos suporta e nos perdoa. Foi assim que nos prende durante a semana. É o que a Bíblia está ensinando. Se alguém tem motivo de queixa com o companheiro, que não seja disposto a pedir perdão e também não seja disposto a perdoa. E na humildade tenta também amor. Não lembra você que a Bíblia está falando? Amados, quem os ama de palavra, mas de quê? De facto e de verdade. Nunca podia amar de verdade se não tem orgulho no nosso coração. Eu acho que vós está um pouco mais pegado. É verdade, é a impressão que entende. Eu só entendo direito. Graças a Deus. Dentro de humildade existe amor. Nunca pode falar. Você ama o irmão. E depois você guarda rancor no coração. Alguém lá no mundo, você guarda rancor de companheiro. 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Um dia um pastor contou uma história de dois compadres, dois amigos. Eles moram com o companheiro, mas eles eram tudo de igreja, hein? De mesma igreja, na mesma igreja, no mesmo salão. Eles estão na mesma igreja. Eles têm 11 anos cada papel com o companheiro, 11 anos cada flamantinha. Dois compadres, dois amigos. 11 anos. Irmãos, onde que está a humildade ali? Não te pensa, mas Deus te mora na tal coração? Alguém que te guarda rancor de seu irmão durante 11 anos. E Deus te mora no seu coração. Noé, no outro dia, na Provérbios, ele te falou, quem é que encubre seu pecado e que te alcança misericórdia? Mas quem que confessa e deixa, o quê? Ele te alcança misericórdia. Que não impede Deus de usar essa misericórdia para conosco? Que não impede Deus de usar misericórdia para conosco? Que não impede Deus de cobrir-nos com esse manto de justiça? Amados, tudo nós é falhos. Tudo nós é falhos. Tudo nós não está erra contra o companheiro. Tudo nós não está erra contra o companheiro. Mas tudo nós também não devia estar susceptível de aceita e de concede perdão, não guardando rancor no coração. Não seja humilde, porque Deus te faz graça aos humildes, mas te resiste aos soberbos. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Amados, ele ainda não faz uma pausa. Jovens, nós que é mais jovens, Bíblia está te chamando atenção sobre isso. Não seja submisso, não submete a nós anciãos. Não sabe, os senhores costumam ouvir essa expressão. Oreia de mais velho que chifre. Eles costumam ouvir essa expressão. Oreia de mais velho que chifre. Se a Bíblia está falando para não obedecer a nós anciãos, a Bíblia tem razão. Porque os anciãos têm mais experiência da vida. Muitas vezes, jovens têm força, mas anciãos têm sabedoria. Têm experiência. Eles conhecem a vida um pouco melhor do que nós. E a Bíblia está falando, não seja submisso, não sujeita aos anciãos. Sedes e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Eu sou o conselho bíblico, nos reviste de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Coisa que tem de difícil ali? Coisa que tem de difícil? Nada. Simplesmente aceita e obedece. Jovens, nós que é jovens, nos seja submisso, nos sujeita ou sujeita aos anciãos. Nos seja submisso uns aos outros, nos reviste de humildade. Porque Deus te julga, Deus te resiste aos soberbos, mas te faz graça para humildes. Afinal, ou finalmente, humildes, dos humildes, é o reino dos céus. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Isso é no livro de Tiago, capítulo 4, verso. Capítulo 4, deixa eu ver. Acho que está mais para frente. Bom, vamos lá. É no livro de Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amados, o Senhor falou no início, às vezes não está hoje alguém que é humilde como alguém que é inocente, como alguém que é fraco. Mas a Bíblia está falando para nos transformar em fraco e no tempo certo Deus está exaltando. Mas para aquele que está resistindo a Deus, para aquele que é orgulhoso, para aquele que é jactacioso, para aquele que é desobediente, nesse tempo também Deus está rebaixando. Para aquele que é altivo, Deus está baixando também nesse tempo certo. Mas para aquele que é humilde, Deus está exalta. Eu prefiro ser exaltado para Deus do que ser humilhado para Deus. Não prefiro ser exaltado para Deus do que ser humilhado para Deus. A humildade é um dos passos fundamentais. Fundamental para intimidade com Deus. Se não quer ser íntimo com Deus, não tem que ser o quê? Humilde. É preciso que não seja humilde. Deus crê que não seja humilde. Deus está pedindo de nós humildade, porque sem humildade o homem é incapaz de reconhecer a si mesmo e aceita correção. Sem humildade é impossível que você aceite, mas você está na erro. Sem humildade, bué incapaz de aceitar, de assumir bué erro. Esse é um sinal de fraqueza. Homem que está assim, que está assumindo esse erro, é um sinal de fraqueza. Deus te pede nós humildade, porque sem humildade, homem é incapaz de reconhecer a si mesmo. Se chama orgulhoso, esse que concha ele mesmo. Esse que também é metriz. Esse que tem domínio sobre ele mesmo. E nesse que aceita ser corrigido. Passa rápido. Fundamental para a comunhão com Deus. Humildade é fundamental para a comunhão com Deus. Deus nunca aceitou homem cheio de orgulho que pensava fazer as coisas a seu próprio modo. Essa é uma citação que entra em um livro que lê a citação, só que nunca por referência, infelizmente. Peço desculpa por isso. Ao contrário de toda a sabedoria dos homens carnais, tendentes a adquirir poder e posição, Deus aceita exclusivamente os humildes. Exclusivamente os humildes. De tudo o que não te busca, Deus te aceita exclusivamente os humildes. Então, para que não tenha boas relações com Deus, não tem que ser necessariamente humilde. Necessariamente humilde. As Escrituras estão deixando bem claro que tem outra maneira de caminhar junto com Deus. Miqueias, capítulo 6, verso 8. Deus está pedindo o quê? A justiça. Que não pratica a justiça. Que não ama misericórdia. E, sobretudo, que não anda humildemente com Deus. Isso é o que Deus está pedindo de nós. Arrogância te impede salvação. Porque sem humildade o homem nunca busca realmente a verdade. Sem humildade o homem orgulhoso que te reconhece seus próprios defeitos, e que te aceita a correção, e também é que te perdoa erro dos outros. Aquela noja que perdoa erro dos outros e torna um eterno refém, um eterno escravo do erro ou do pecado dos outros. Não deve ser bastante humilde. Uma citação de livro Espírito de Profecia. Se possuirmos a humildade de nosso Mestre, sobrepor-nos-emos aos menosprezos, às repulsas, aos aborrecimentos a que estamos diariamente expostos, e estes deixarão de nos lançar sombra sobre o Espírito. Para nos suportar muitas coisas na vida, não tem que ser pessoas humildes. Não deve ser pessoas humildes para não aceitar muitas coisas ou para não suportar muitas coisas na vida. Humildade. Humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É o penhor da sua ligação com as cortes do alto. É o penhor, é a garantia. A humildade é a garantia. Assim diz a palavra. Que a humildade é a garantia, é o penhor da sua ligação com o corte lá do alto. Essa expressão é muito forte, dizendo que a humildade é o penhor ou a garantia de sua ligação com as cortes do alto. Quer dizer que se nunca é forte e suficiente para não ser humilde, no pôr e corta que as ligação ou a nossa ligação com o alto, a nossa ligação com o Todo-Poderoso, a nossa ligação com o nosso Criador, no pôr e corta as ligação que nos deseja tanto tem com nós Salvador. Está a desejar de todas as nações na página 207. É muito importante isso. humildade é a garantia da ligação. Vou muito rápido. Cristo é o grande mestre. Não nos compete julgar ou ordenar, mas deve cada um sentar-se com humildade aos pés de Jesus e dele aprender. Não te aprende de Jesus quando que nós não assimila Jesus. Jesus em tudo foi humilde. Em tudo ele foi humilde. E aceita a humilhação. Até a morte, por causa de mim, por causa do nome de Deus, por causa do caráter de Deus. Jesus Cristo tem suportado tudo. E também nós, seguidores de Cristo, não deve ser o mesmo. Suporta, ser humilde. Ok? Já não estava aí parado, afinal. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra de reconciliação. Será 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Amados, que Deus pode ajudar-nos a ser o mais humilde possível, que nossa ligação com Deus continue, que nossa ligação com Deus mantém, que nos intimidar com Deus seja forte e perdura para sempre. Que Deus pode abençoar-nos. Amém. Amém.